sex, inteligência, sexo, inteligência, sexo, inteligência, sexo, inteligência, inteligência. Hoje é fim de semana, yeah. Imagina aquela gata deitada na minha cama, uma linda garota de um fim de semana. Me telefona, que te espero em minha cabana. Todo momento fico pensando, o que será? Passando perfume no meu corpo, não vejo a hora que termine todo esse sufoco. É preciso ter muito cuidado, não entre nesse papo furado. Passo a passo com aquela safada, sem camisinha uma rascada. Corra cara, cara, corra cara, cara, cara, corra cara. Corra cara, cara, corra cara, cara, cara, cara. Sexo é bom, inteligência é muito mais. Sexo é bom, inteligência, mas sexo é bom. Inteligência é muito mais. Sexo é bom. Inteligência, mas sexo sim, sexo no luar. Use camisinha. Não interessa se ela é gostosíssima, não. Mesmo estando de saia curtíssima. Eita. Não quero saber se é branca, preta, japonesa ou loira. É, se liga, é a sua vida. Desbaratina, não vacila, não deixa de usar camisinha. Se você vacilar, o bicho vai pegar. Vai ser tarde, muito tarde pra você reclamar de uma PUTA que devia escrachar. Olha que coisa mais linda, mas cheia de graça, aquela menina garota que por aqui passa. De mini saia dando entrada pra rapaziada. De mini saia dando entrada pra rapaziada. Sexo é bom, inteligência é muito mais. Sexo é bom, inteligência mais. Sexo é bom, inteligência é muito mais. Sexo é bom, inteligência mais. Bye.